tantos mistérios pra desvendar nas manhãs que abrem teu coração. Nesse teu corpo de mel e luar. Cada dia semear a mais linda canção pra colher as estrelas do céu. Nesses teus olhos de mar e luar. Teu amor pra colher.